E aí, Suede, como que tá o Eric, cara? Cara, ele não tá nada bem. Ele tá pirando depois do que aconteceu. Onde ele tá? Ele tá lá no quarto dele, mano? Tá, cara. A porta tá fechada, ele não saiu de lá o dia inteiro. Eu tô tentando uma resposta. Mas você tentou abrir, tentou falar com ele? Sim, a porta tá aberta, só tá fechada. Só que ele tá falando que encontrou o sinal, que ele encontrou alguma coisa. Ele só fala disso, não dá pra entender. Que porra, mano. Vamos lá, vamos ver. Vamos. O sinal, eu falei pra você, velho. Que porra é essa, mano? Ele tá falando isso o dia inteiro. Eu não sei do que ele tá falando. Que porra é essa que ele tá escutando, velho? Eu não sei, eu cheguei e ele já tava ouvindo isso. Peraí. Tá estranho, velho. Parece que tá invertida essa porra, mano. Parece que tá... Toca, só parece. Tenta tocar certo essa porra aí. Eric, peraí, Eric. Calma, Eric, calma. Calma um pouquinho. Tá, vamos dar o fast aqui. Que porra é essa, mano? E aí, cara? Cara, que coisa bizarra é essa, mano? Muito. Estamos aqui novamente com o Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. Mas antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliarem o nosso podcast no iTunes. Além disso, conheça o nosso outro podcast. Podcast lindo, charmoso, literalmente lindo e charmoso e bonito. E eu não sei mais... Sublime. Sublime é nome de papel higiênico, cara. Isso pode querer dizer que é uma merda o outro podcast. Jamais. Tá, ok. Também conheço Literativa. Literativa a gente deixa aí sempre aí na descrição do post pra vocês. Novamente, avalie nosso podcast no iTunes, porque se você não avaliar, você vai estar sendo um cuzão. E pessoas, estamos lançando hoje a nossa primeira promoção. Essa promoção que vem de onde, Suede, essa promoção? Essa promoção, ela vem do nosso último episódio sobre lendas urbanas, que como vocês perceberam, algo aconteceu, mas... Algo aconteceu. Nós não sabemos o quê. Nós não sabemos o quê e é você, querido ouvinte, que vai dizer para a gente o que aconteceu com Lost Man. Suede. Diga. O que aconteceu com o Lost Man e tal? O que eu vou fazer pra participar dessa promoção? Seguinte, mande-nos um e-mail dizendo o que você acha que aconteceu com o Lost Man. As melhores respostas vão ganhar prêmios exclusivos que são... As três melhores respostas. As três melhores. Senão a gente vai ter que dar prêmio pra todo mundo ou a gente vai ter que mentir falando que a gente não gostou de nenhuma. Não gostou de nenhuma. Os prêmios são as quatro primeiras edições do HQ. HQ? Isso. Além disso, teremos um CD da Vega. Vega, banda de grandes amigos meus. Banda muito legal. Bonita. Solta o som da Vega aí. Isso mesmo, o CD da Vega. E além disso, uma caneca sensacional que você pode comprar por apenas R$25 em nosso site, entrando em contato com a gente. Mentira, ainda não está à venda. Mas quem quiser, quem se interessar, manda um e-mail aí que a gente vê o que faz. Uma caneca do Locomotiva 26, isso mesmo. Serão as três melhores respostas ganharão esse kit. Kit exclusivo. Nossa, cara, quatro edições de um HQ. Porra. Muito bom. Fudido. Nossa, uma caneca que nem a gente tem. Eu tenho. Eu não tenho. O Pedro Pérez tem. Eu tenho uma lá, só que não é bem desse. Você tem? É de qualquer outro. É do podcast qualquer. Ah, do podcast qualquer. É aquela que você deixou lá em casa. Ah, sim. Não, a gente vai... Assim que eu comprar sua arma de airsoft, a gente vai fazer uma brincadeirinha usando aquela caneca. Mas tudo bem. E... O que mais? E a melhor? O que vai acontecer com a melhor resposta, Suélio? A melhor, mais... Esqueci a palavra. A melhor. Mais melhor. Mais criativa, mais profunda, mais bizarra também. A mais interessante vai ser novelada, vai ser dramatizada por nós, por Locomotiva 26. Assim como fizemos o podcast de Natal, que muito nos deu trabalho. Assim como nós fizemos o podcast de Lenas também, que deu trabalho pra caralho, gente. Então vamos lá. Enviem suas respostas no contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Eric. Esqueci. De novo. Repetindo, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. É isso aí. Ou você pode entrar na aba de contatos do nosso site. Lá vai estar tudo certinho. Você vai... A aba de contatos, pra... se você tivesse preguiça de chegar lá e clicar, você pode digitar locomotiva26.com.br/contato. Tá lá na aba. Tá bonitinho. Tá tudo certo. Só colocar o nome, cidade. O que você faz da vida. Igual o Pedro Pérez trabalha no governo, não trabalha. E e por aí vai. E repita, Suede. Aba de contatos. Repita, Eric. Isso aí que ele falou, mas eu concordo com tudo. Repita, Pedro. Pedro Pérez não trabalha. Pedro Pérez é um grande amigo nosso e participante num podcast que está por vir aí, Muitas coisas boas estão por vir. Não sei de nada. E, ok, falamos da promoção, pedimos pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dando 5 estrelinhas novamente. E eu sou Rafael Tanicho e eu tenho um desafio para o Suede. Diga, meu caro Tani. Suede. Sim, senhor. Neste podcast, você vai ter que passar o podcast inteiro falando helado. Helado. Exato. Helado como? Trocando o L pelo L, como o Cebolinha trocando faz. Trocando o L pelo L. Sim. Aceita o desafio? Certo. Se ele não conseguir, a gente taca alguma coisa que tiver na mesa nele. Certo, sim. Certo. Taca a minha lola. Taca a minha lola. Então vamos prestar atenção no Suede. E é isso aí, vai lá. Olá, seres providos de carbono e almoníaco. Meu nome é Suede. E eu tenho um melhor plano infalível para Ladeco lotar aquela golducha. Fala, galera. Aqui é o Eric. E agora vamos falar do Maurício. Certo. Eu sou o Pedro Tanicho. E Mônica, a lombada. E é isso aí. Vamos aos e-mails. Antes de começar, vamos aqui para uma pequena leitura de e-mail bacana. Alguns ouvintes lembraram da gente nesse ato. E, na verdade, não lembraram da gente nesse ato. Na verdade, ninguém mandou e-mail pra gente nesse ato. Isso é feio. Mas mandaram na época que os podcasts foram lançados e estamos trazendo eles até pra responder algumas questões e colocar outras, introduzir outras, digamos assim. Então, vamos lá. Primeiro e-mail, Pedro Tanicho. O primeiro e-mail é do nosso querido amigo Diego José Moreira Leandres, também conhecido como Homem Concha, daqui de Matão. Sorte, mais um D20, mais um D2. Um D2 é uma moeda? É, essa que eu nunca é vi um dúvida. Dado de dois lados. É. Saudações de outros mundos audazes planinautas. Ele consegue ser pior que o Suede, às vezes. Caralho. Rapaz do céu. Eu lembro, o Homem Concha foi porque ele falou que ouvia numa concha, depois a gente que descobriu que ele era de Matão. Pois é, né? Humildemente venho para brindar este assunto tão adorável, tão visceral, tão... Puta, ele consegue ser muito pior que o Suede. Como já disse outrora, RPG era a salvação de minhas aulas de espanhol. Poder viajar apenas com algumas palavras e imaginações afiadíssimas era algo incrível. Bem, ainda é. Minha primeira e maior experiência foi com 3D e T. Pela sua simplicidade e maleabilidade, jogávamos poucos em meio à aula, sem exatamente um mestre. Um papel rodava por entre as mesas dos jogadores. Era, na verdade, um brainstorming com dados. Infelizmente, nunca terminamos aquela aventura, mas ainda tem bem guardada. 3D e T, vocês conhecem? 3D e T é um sistema brasileiro que ele é extremamente adaptável a qualquer RPG que você quiser criar. Claro que posteriormente criaram um 3D e T focado em samurai, em coisas assim. Mas é um sistema aberto que você pode trabalhar o que você quiser, né? E sem mestre? Aí eu já não sei como ele jogou. É tipo uma contação de histórias coletivas. Na verdade, o sistema 3D e T, não. O sistema 3D e T, digamos assim, que é um manequim que você vai vesti-lo conforme você quer. Tipo, você quer uma aventura policial, vai ser uma aventura policial. Você quer uma aventura medieval, vai ser medieval. Mas sem mestre é esquisito. É, eu acho que eu lembro de vocês comentando alguma coisa no episódio. Como disse, minha presença aqui é muito humilde. Fora o 3D&T, experimentei muito pouco o D&D. Também já ouvi falar sobre Cthulhu. O que, que tem a ver? Acho que deve ter alguma coisa do Call of Cthulhu. Rapaz, até no D&D tem... Não no D&D. É separado. D&D e o Call of Cthulhu. Ah, tá. Porém, esse nunca experimentei. Já o brevíssimo assunto, porém não tão fora do tema, card games, também marcaram minha infância, como Yu-Gi-Oh! Entre parênteses, ele escreveu, o nome do jogo não é Monstros de Duelo? Suede, me responda, o nome do jogo é Monstros de Duelo? Bom, perante combinado depois de ganhar o deck, não mais. Ok. Então, amigo Concha, você tá errado pra caralho. Você tá errado, cara, você tá muito errado. Continuando? Suede deu uma sussurradinha no seu. É, o bom é que eu vou ter a cópia do áudio pra saber se eu vou pegar o deck de volta ou não. Sim, na época era coisa polêmica, admito. Eu sentia medo de algumas estampas. Mas, afinal, eu era só uma criança. Era só um jogo, porém, não virei nenhum anormal. Eu acho que ele tá querendo dirigir a gente o modo de leitura, porque ele colocou aqui, entre parênteses, pausa extensamente prolongada para reflexão. E acho que não precisava ter escrito isso, cara. Já seria uma... É que, assim, pela forma que ele se apresentou e depois ele falar que não se tornou um anormal é um tanto quanto engraçado. Pois é, né? Um aliás, tanto. Pela forma que ele se apresenta em todos os e-mails dele. Sim. Faz sentido. Magic é um recente hobby ao qual me dedico. É modesta a opinião, porém devo dizer que gostei muito mais da mecânica, o universo e tudo mais em relação ao Yu-Gi-Oh! O grande motivo que me atrai ao Magic é o mesmo motivo que me faz amar RPGs. O flavor. Aqueles pequenos detalhes, simples descrições de que quebrar... Ele errou aqui. Que quebram totalmente a barreira da realidade. Bem, por aqui... Yu-Gi-Oh! Não tem isso? Porra. Não. Claro que tem. Não, na verdade, no Yu-Gi-Oh! A descrição que tá na carta é uma descrição referente ao monstro. No do Magic, pode ser uma descrição de um background. Entendi. Ou de algo verdade. Que está acontecendo. Nossa, ao redor. Isso é verdade. Isso é muito legal. Por exemplo, nessa caixa do Innistrad que a gente tem aqui, ele tem bastante em relação ao terror, ao monstro, aos lobisomens. Não necessariamente ao monstro que tá na sim, carta. Isso sabe? É verdade. Isso, as frases, o contexto que a legal. Caixa pode estar enquadrando. Assim, mesmo. Bem, por aqui me despeço. Fico aguardando novos assuntos, publicações e tudo mais. Muito bom o trabalho. Bom, esperamos você pra jogar um card game com a gente. Vamos deixar marcado, Homem Concha. Você vai escutar esse podcast. Na semana que você escutar esse podcast, no final de semana, bora jogar uma. Demorou. Eu tô com um deckzinho bacana vermelho aqui do Magic. Vamos ver se bate. Então, se prepare. Mas falando do e-mail, o cara gastava as aulas de espanhol dele. Pra jogar. Espanhol. Pô, eu não tive aula de espanhol. Eu não gastaria minhas aulas de espanhol. Eu tive na faculdade só. Eu não tive nem na faculdade. Eu tive e me arrependo muito de ter participado dela. Eu tive. Por quê? Nossa, é muito bosta, cara. Não, cara. Eu tive aula da política do Brasil. Olha que beleza. Mesmo bueno. Não. Você não teve a professora que eu tive. Por quê? Que era uma merda. Tá. O Homem Concha, sobre próximos temas, você sabe de um deles. Afinal, você está presente em um desses próximos temas. Pra galera ver como a gente grava as coisas antes. Exato. Não é na loucura. Esporadicamente vai acontecer da gente gravar um na loucura. Só mas... uma dúvida. Homem Concha seria um marisco? Eu não sei. Talvez. É mais fácil chamar de marisco em vez de Homem Concha, né? Muita sim. Coisa. É uma evolução da concha, é que o homem, tá então, é um o Homem Concha... É um o Homem Concha, quando a gente lembra de Bob Esponja e tem a concha mágica, o Homem Concha pode ser o cara que era dono da concha mágica. Afinal, ele escuta o podcast numa concha e a concha mágica dava os conselhos pra ele. Então, Homem Concha, aqui vai um conselho de dentro da sua concha. Continue ouvindo o Comocast, passe para seus amiguinhos e vamos fazer essa turma muito feliz. E tem um filme também que é uma tribo de crianças que a criança que tem direito à fala é a que segura uma concha. Então, aí ó. Será que não é ele querendo falar tanto assim? Talvez. Olha só. Mas vamos convidá-lo para próximos podcasts também. Iremos. Não só o que ele já gravou com a gente. Algum mais com a cara dele. Vamos lá, Suede, próximo e-mail. Próximo e-mail é de um cara chamado Diego José Moreira Leandres. Olha, o Homem Concha já... Não, mas é referente a outro podcast. Referente ao podcast de lendas. Saudações do além da terra dos quase vivos. Aqui onde o terror é uma mera anedota. Principalmente se for um filme de James Wan. Ok. Esse ok foi muito Marcelinho. Ok. Muito boa surpresa. Adorei a história. Uma bela coletânea de lendas urbanas com um backdoor muito, muito boa também. Com um backdoor muito bom também. É, que ele colocou feminino com masculino aqui. pessoas são... Esse negócio de redes sociais e teclados de computador, as pessoas passam a escrever tudo errado. Mas vamos lá. Vamos lá. Muito boa surpresa. Adorei a história. Uma bela coletânea de lendas urbanas com um backdoor muito bom também. Sempre vi essas histórias como um meio de entretenimento. São raras as que realmente assustam. Aquelas que vão fazer você dormir de olhos abertos. Vocês me fizeram lembrar de ótimos programas que em questão de terror dão de 10 a 0 nos terrores atuais, que simplesmente se baseiam em jumpscares previsíveis e sem a menor criatividade. Atividade paranormal, basicamente. Invocação do mal, essas coisas. Aí ele deixou uns aqui. Are You Afraid of the Dark? Clube do Terror. Esse é bem infanto-juvenil, mas ainda assim é bem gostoso de assistir. Clube do Terror não era aquele Goosebumps? Eu acho que era sim. É. Eu não lembro desse. Inclusive saiu um livro agora, não foi? Sim, saiu o filme com o Jack Black. Filme, caraca, tá certo. Ele deixou outro aqui, ó. Tales from the Crypt, Contos da Cripta. Putz, esse é clássico. Puta, era uma caveira que contava. Era uma caveira escroto pra caralho. Mas isso era legal, isso eu lembro. Pô, um filminho muito bosta que passava. Né? Era muito bom, cara. Ah, mas na época também, né? Era bem engraçado. E dispensa apresentações. E por fim, Nightmares and Dreamscapes. Pesadelos e paisagem noturna. Paisagens noturnas. De Stephen King. Muito bom. Que é grandioso. Cada história é um calafrio. Recomendo muito cada um desses. Aí ele continua aqui um pouquinho. Charlie, você está aí? Charlie. Como você é um demônio mexicano com o nome de Charlie? É apelido? KKKKKKK. É verdade, hein? não é verdade. Devia ser Ramon Ramírez. Não, mas tem que ser Juan, o mesmo. Juan. Ah, tá. Carlitos. Se é Charlie, não Charlie vai ser Juan Ramírez, né, caralho? É porque chama duas vezes o nome. Sim. É mesmo? Juan Ramírez não são nomes diferentes. Desculpa, eu não peguei a brincadeira. Essa história de Charlie foi revelada há pouco tempo como um meio de divulgar o filme A Forca. Que é uma bosta, por sinal. Qual ainda não assisti. Mas apesar de odiar virais, foi uma não boa assisto, propaganda. Não assisto, é uma bosta. Atingiu a pele do público-alvo. KKKKK. Só para me despedir, deixarei minha contribuição para a coletânea do terror. Deixe-me ilustrar a situação. A história é que aconteceu com ele. Que aconteceu com ele. Aí, aconteceu comigo. Peraí. Troca a música, uma música tensa agora. Era tarde da noite. Não tinha a menor ideia do horário, afinal já tinha saído tarde do cinema e precisava voltar para casa. Acordar às 6 da manhã era minha maior preocupação naquele momento. Porém, eis que um ruído prende minha atenção. O ruído se repetia intermitentemente e eu não conseguia distinguir de onde vinha, pois estava meio abafado. Algo como uma voz esganiçada. Coloco então minha mão no bolso, buscando meu celular, a fim de ver as horas. Ao olhar para a tela, vejo algo que gela minha espinha, que impacta minha alma e me faz correr assustado para casa. Na tela do celular dizia: mãe, 15 chamadas perdidas. Sobe a prazer nossa aí. PS, meu tio foi o caseiro ou zelador da Casa Pipa em tempos passados. Dizem meus irmãos mais velhos, eu não lembro, era muito novo, que brincávamos no local e aproveitávamos para contar tais histórias de terror. Casa Pipa é a Casa da Cruz? Não. Casa, a Plataforma Internacional de Produção Artística, onde a ponte caiu. Ah, tá, não, eu tô ficando louco. Sim. Homem Concha, só uma recomendação. O Nevoeiro, de Stephen King, tanto o filme quanto o livro. Sim, muito bom. It, é bom It. Também. É muito maçante. Mas até hoje é bom. Mas é muito pesado. Eu assisti assim, no ano passado, ele continua sendo bacana. É muito devagar. Sim, é devagar, muito... mas... Ah, Stephen King, né? Ah, o Nevoeiro é muito bom, okay, é curto. Mas da época... Bom, vamos lá. Temos o último e-mail da noite, ou do dia, ou da manhã, dependendo do horário que você está escutando. Agora são 3 da manhã, numa quarta-feira. Exatamente. Pra vocês verem como a gente fica... Até tarde trabalhando pra vocês. Vamos lá. O e-mail é de Leonardo Alves. Então, eu comecei a ler esse e-mail aí, eu acho que tá meio deslocado agora, né? É, não, mas a gente vai seguir aqui. Com certeza. Leonardo Alves, Araraquara, São Paulo, do nosso parceiro do Tech for Nerd. Grande, Léo. Vamos lá. Olá, amigos. Tudo bem? Tudo bom, Léo. Bom, se não reconheceram o e-mail, eu sou o Leozinho, da Caravana da Masmorra para Comic Con e da coluna Locomotec. Pô, ele ainda não era nosso parceiro, né? Não, já tava começando. Não, na verdade, ele tinha acabado de entrar no Locomotec, só que não sabia ainda sobre o que escrever, depois a gente foi trocando uma Leozinho. Ideia. Ele tem meio média de altura. Locomotec, parênteses, que anda meio parado na época. Sim. Agora o Léo tá firme e forte. Léo tá destruindo tudo. Nossa, tá passando tudo. A vara Olha, em todo mundo. Olha, eu sou pra te dizer que Locomotec nunca esteve tão bom. Mas vamos lá. Bom, essa é a primeira vez que escrevo e, pra falar a verdade, é a primeira vez que senti vontade em falar algo. Reticências. Ele ficou mudo por muito tempo. É. Não gostou dos outros, né? Não. É, talvez. Vamos lá. Pra começar, vocês são uns tremendos filhos da puta. Isso porque diversas vezes tive vontade de olhar para trás para ver se havia alguém me observando por causa que... Hã? Me observando por causa do que estava sendo contado no cast. Só pra ficar claro, não olhei. Por quê, Léo? Nesse momento, um homem sombra estava lá. Mas tudo bem, vamos lá. Segunda coisa. Eric, desculpe. Sei que você apenas ouviu a história sobre a Umbanda. Porém, ela não é assim. Acho que o Eric falou alguma coisa. Falou, mas eu lembro, também até falei. Você refutou na hora, verdade. Eu sou da Umbanda e posso confirmar que essas coisas de ganhar entidade, fazer ficar rico. Peraí, deixa eu traduzir isso daqui. Essa coisa de, tipo, você fazer um pacto com o tinhoso, né? Pra você ganhar alguma coisa, ficar rico. Caso você não continue o trabalho que o tinhoso quer, após você receber, né, a glória do tinhoso, o tinhoso faz você perder tudo e acontecerá uma merda em sua vida. Não é Umbanda. Sim. Não é. Inclusive, a nossa tia é da Umbanda. Sim. É que a galera ouve, né, falar essas coisas. O pessoal conhece como macumba, né? É, não tem nada a ver com... Quando você fala também de espiritismo, o povo já pergunta, mesa branca? Tipo, não tem nada a ver. Vocês devem muito aos evangélicos. Sim. Exato. Que transformaram nisso. Exato. Vamos lá. Terceiro, onde diabos vocês arrumaram essa caralha de história? Quem falou pra vocês? Na verdade, isso é uma lenda que uns dizem que aconteceu, outros Sim. dizem que não, e é algo recente, né? Na verdade, né? há a lenda. Há de haver a lenda. Porém, essa irmã, ela tá internada, realmente. Sim. A família não fala nada sobre o caso. Até então, ninguém sabe o que, ninguém aconteceu, sabe o que aconteceu, né? Porque ela tá maluca. E mesmo se ela não tivesse... Mas foi encontrada bem... essa giromba aí de Sim, gente foi encontrar a giromba do Satã. Caralho, mano. Caralho, isso... Mas pode ter sido que, sei lá, às vezes ela preparou isso aí, tropeçou, caiu de cabeça numa pedra e ficou zureta. Sim, pô, sim. É, exato. Ninguém vai saber, só que vai ficar botando culpa na religião dos outros agora. É meio tenso. Então, com certeza. Mas nós nunca saberemos, talvez. Talvez. Só se um dia ela tiver um choque nervoso aí e lembrar de tudo. Ia ser bizarro, né, cara? Mas... Ouvi o podcast, vem contar pra gente. Sim. Deu uma entrevista. E agora que eu sei que o Léo dá um bando, eu vou ficar meio quieto perto dele, hein? Ele faz uns lerê-lerê. Sacanagem, mano. Zoeira, Léo, zoeira. Vamos lá. E último ponto. Cadê a porra do Lost, caralho? Porque ele não voltou no final do cast. Bom, referente à porra do Lost, eu acredito que deve estar no saco escrotal dele. Eu não entendo muito bem de anatomia, mas... E um pouco no vaso sanitário, um pouco no esgoto. Ralo, um pouco nas mãos. Um pouco nas mãos. Mas vamos lá. Na cara. Por que ele não voltou no final do cast? Isso a gente já vai responder. PS. Muita sacanagem terminar o cast com a carta e não falar o que viram na casa. Muito menos como vocês voltaram pra casa e se voltaram. Isso é terror psicológico, Léo. Isso é legal. Bom, se houver um cast de vocês voltando pra casa e meu e-mail for lido somente após esse episódio, por favor, desconsiderar esse PS. Sem mais. Léozinho. Bom, Léo, não existe um cast da gente voltando pra casa. Não. Mas existe um cast que mostra como o Lost ficou após isso. Que e é isso? Esse que estamos... E nisso pode acontecer da pessoa explicar também o que aconteceu na casa. Exatamente. Mas vamos lá. Cadê a porra do Lost, caralho? Por que ele não voltou no final do cast? Vamos lá. Porque a gente quis lançar uma promoção bacaninha aí. Que a gente já falou. Já falou nesse episódio. Já falou, mas é bom a gente complementar. Que além da camiseta... Aliás, além da caneca, além dos HQs e além do CD da Vega, vocês também vão ganhar uma camiseta. Sim. Isso é uma coisa que a gente pensou depois. É, o primeiro lugar vai ganhar uma camiseta. Sim, só o primeiro lugar. Porque, né, dinheiro não cai do céu. Mas foi exatamente por isso, Léo. E a questão da gente voltar ou não, pô, a gente sempre volta. As viagens continuam e são cada vez mais bacanas. Sim. Mais elegantes. E acho que é isso. E alguém tem algo pra falar? Será, valeu. Então vamos para o podcast. Sobre os e-mails, eu concordo com o que aquele cara falou lá, mas tem uma parte que eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Justo, justo. Eu só acho que o Pedro Pérez, ele falou umas coisas lá que não sei, mas tudo bem. É isso aí. E o Suede tem que parar de falar a imagem abaixo. Sim, preciso. Certo. E todos os e-mails são longos. Nem todos. E pela nossa apresentação hoje, vocês já chegaram à conclusão que vamos falar da turminha mais querida do bairro do Limoeiro. É, não exatamente a turminha, mas o criador, depois a turminha também, né? Ziraldo! É isso. Não! Não, nós vamos falar de Maurício de Souza e Turma da Mônica. Grande Maurício! Grande! Vixe! Suede, eu vejo que você tá inspirado hoje pra falar bastante. Eu vejo que hoje você quer falar bastante, né? Eu quero falar mais ou menos. Não, começa dando um histórico aí pra gente. Quem é Maurício de Souza? Quem foi o pequeno Maurício de Souza? E quem é Maurício de Souza hoje? Eu vou falar na minha concepção. Não vou falar historicamente. Opa, dessa pauta. Eu não vou falar historicamente. Cadê o L, caralho? Historicamente. Historicamente. Historicamente, historicamente. Ele falou de novo, joga mais alguma coisa. Historicamente. Historicamente. Você falou historicamente. Historicamente. Então fala melhor. Ô, Satanás. Repita a sua frase com uma dicção melhor, Suede. Não vou falar historicamente, Maurício, porque eu sei que... Ai, caralho. Certo, então o Suede não quer dar dados históricos sobre Maurício de Souza, Não quero dar dados históricos, porque eu sei que você separou isso pra nós e tá difícil. Só pra saber, Suede, amanhã você vai trabalhar? Sim. Você vai trabalhar em que cidade? Em Alalaquala. Babaca. Certo, Maurício de Souza. O pequeno Maurício era filho de Antônio Maurício de Souza e Petronília Araújo de Souza. Ambos eram poetas, só que o papai Maurício, que é uma grande criatividade, aliás, né? Eles eram tão criativos, tão poetas e tão... O papai Maurício também era pintor e compositor. Eles eram poeteiros. Não, com certeza a avó materna dele era poeta também, poetisa. Por quê? É o nome da mãe. Pois é. Ah, sim. Tá aqui, pariu. É uma obra plena. Ok, e eu falo da criatividade pelo Maurício de Souza, Antônio Maurício de Souza e Maurício de Souza, mas tudo bem. Então ele nasceu num ambiente assim, um ambiente rico de cultura, muita e diversão e muitas coisas bonitas, né? Ele acabou indo pra esse lado, muito provavelmente pela influência dos pais, que tinham essa carga cultural cultural e artística, tudo bem que os dois andam juntos, mas a gente pode traçar um paralelo entre os dois. Devido a essa influência, o Maurício começou a pegar gosto por essa parada da arte, dos traços e tudo mais, né? Alguém quer continuar a história dele? Então, é bom falar também que o Maurício de Souza nasceu em 1935, ou seja, hoje em dia ele tá com 80 aninhos, já tá bem velhinho, né? Olha, eu acho que a gente devia agradecer aqui, todos nós, agradecermos esse momento pelo Lossi não estar aqui, porque no último podcast que ele falou que alguém ia morrer. Sim. Alguém morreu, então... Puta que pariu. É. Ele matou o Leme, mas tudo bem. E o Maurício de Souza, ele nasceu em Santa Isabel. E assim que ele ganhou uma certa idade e tal, já tinha idadezinha pra trabalhar, ele acabou indo pra Mogi das Cruzes, onde ele arranjou emprego como repórter da Folha da Manhã, em 1954. E antes disso, ele também fazia ilustrações pra jornais e pra rádios, cartazes. Sim, ilustrados. Mas o contato direto, assim, com um jornal foi, sim, nesse caso. É, foi... Um emprego fixo, né? Exato, quando ele procurou em Sampa, né? O emprego. E pra ver, ele fazia as ilustrações antes, as caricaturas dele, os cartoons, mas a primeira tirinha que ele lançou foi só 5 anos depois que ele entrou no jornal, que foi uma tirinha do Bidu. Não, um pouquinho antes disso. Ele acabou ganhando um destaque porque ele acabava ilustrando as matérias dele com as artes dele, isso, né? Então, esqueci desse detalhe. Então, acabou gerando uma repercussão legal sobre as artes dele. O que inspirou ele a começar a fazer as tirinhas e tudo mais. E como o Pedro falou, a primeira foi do Bidu com o Franjinha também, né? E já introduzindo pouco tempo depois dentro das tirinhas do Bidu, Cebolinha. Sim. Cebolinha. Primeiro personagem do quarteto. Foi o primeiro a ser criado. Ô, Suede, eu tô sentindo você meio tímido hoje. Fala um pouquinho pra gente. Eu não estou tímido. Estou pegando a placa. Agora no começo. Peraí, você falou agora? Eu falei agora. Não, ele falou agora. Bom, tudo bem. Eu quero agredir ele também, mas vamos ser justos. Estou pegando a plática agora. Okay. Nesse contexto de início, tem uma coisa muito legal pra falar. Pra falar? Pra falar. Passa aquele ventilador aqui. Uma coisa muito legal. Coisa muito legal pra falar. Que quando ele começou no Lamo de Jornal, ele não tinha a ideia da propulsão que ele tava fazendo pro público brasileiro. Pro público brasileiro. Público? Público. Público. Público. confunde. Vai, Suede, arranjei munição, pode continuar. Ok. Porque ele acostumou aqui no Brasil fazer o seguinte. Nos Estados Unidos ela é muito comum, mas aqui no Brasil não ela. Que o fato do jornal chegar na casa, os pais pegarem para ler. Eu sei o que você vai falar, mas calma. Antes de você falar isso, vamos só dar um destaque aqui. Que conforme as histórias do Bidu foram evoluindo e ele criando tirinhas a partir daí, ele começou a criar histórias do Bidu independentes do Franjinha. Sim. Que é as histórias que a gente vê eles conversando. Né? É, a gente vê eles conversando com a Dona Pedra. Com outros cachorros, inclusive, com a Dona Pedra. O que é interessante nessas histórias do Bidu é que tem muita metalinguagem, né? Ele Sim. acaba falando com o próprio Maurício de Souza em muitos quadrinhos. Muitos quadrinhos. Quebra da quarta barreira. Isso, exatamente. A galera que tá fissurada aí no Deadpool agora só porque saiu no cinema, Deadpool faz isso pra caralho. E o Bidu ganhou tamanha importância que hoje ele é o símbolo, né, da Maurício de Souza Produções. Tanto da Maurício de Souza Produções quanto da Graphic MSP, que Sim. tem o Bidu no... E MSP nada mais é do que Maurício de Souza Produções. Sim, mas quando a gente fala do Graphic MSP, a gente imagina aqueles outros quadrinhos mais maduros, assim, entre aspas. Só que o primeiro personagem do Maurício, né, Suécio? Não foi a Mônica, não nem foi o Cebolinha, nem o Cebolinha, nem o Bidu. Foi o Capitão Picolé. Capitão Picolé que o Maurício desenhou quando ainda estava na escola. Isso. Quando era só um Mauricinho. Que começou os primeiros traços dele aí, né? Sim. Só que esse personagem nunca foi usado em momento algum nas histórias dele, até recentemente. Ele teve uma aparição em 83, deixa eu ver. Não foi. Foi mais atual. Foi quando a Mônica completou aí seus... Eu não lembro se era 35, 40 anos. Não, 35, em 1998. Isso, eu tive essa edição. Ele apareceu também. Eu tive essa edição e mostrava o Capitão Picolé já em traços... Mostrava, aliás, o esboço, né? Que ele tinha de criança, e ele como seria se fosse hoje o Capitão Picolé, sabe? Sim. É bem legal. Se eu achar na internet, eu vou colocar aí na descrição do post. Tá, aí, em cima do que o Suede ia falar, em 1963 foi criada a Folhinha de São Paulo, que foi criação de Maurício de Souza, junto com a Lenita Miranda de Figueiredo. Não era isso que eu ia falar, antes disso. Você ia falar dos jornais que chegam nas casas das pessoas com algo específico para crianças. Os jornais tinham os espaços das telinhas. Sim. Antes de serem pensadas pelas crianças. Sim. O que você ia falar com essa sua vozinha doce que você tá usando hoje? Eu tô tentando... Hoje eu sou só comentarista. Hoje eu sou comentário. É que os jornais vinham com as notícias sérias pros pais e os filhos iam lá pra pentelhar eles querendo ler a parte das tirinhas Sim. lá no rodapé do jornal. Só Exato. Que ao mesmo tempo que lia as tirinhas, lia a matéria do estupro que teve na 25 de março. Sabe? Genial. Então daí foi criado a Folhinha, já com algumas histórias da Mônica, e posteriormente, em 87, na verdade, foi criada a Folha, o Estadinho, que foi a Folhinha do Estado de São Paulo também, pro público infantil. Mas antes disso, isso aí tá virando bem popular agora no podcast de hoje, essa frase. Em 1970 só que a Mônica foi ter a sua primeira historinha em quadrinhos própria, assim, revistinha em quadrinhos. Coisa de 7 anos depois que foi lançado. E só em 87 que começou a ser publicado no Estado de São Paulo, que foi um jornal um pouco maior. Antes era algo um pouco mais centralizado na região de Mogi e tal. Aliás, hoje é fácil você achar relançamentos dessa primeira edição, mas eu tenho lá em casa a primeira edição ainda em cruzados, não sei quanto que era a moeda na época. Eu tenho a primeira edição e eu vou deixar uma foto aí no post pra galera ver. Eu tenho umas 400 revistinhas guardadas. E aí? Eu só vou comentar. Então, que a revista da Turma da Mônica não ficou só com uma editora também. Ele começou lançando primeiro as tirinhas na Folha da Manhã, de Mogi, depois passou pro estado de São Paulo e começou a ser lançada a revista própria da Mônica. Ela, na verdade, passou pra editora Abril em 1986 só, um ano antes de começar a ser lançado no estado de São Paulo. Aliás, é até hoje da Abril, né? Não. Em 87 passou pra Globo e em 2007 Panini. Foi pra Panini. Ah, verdade. Panini muito conhecida pelos mangás que lança, né? Também pela Marvel. E pela Marvel. Na verdade, Marvel e DC é pela Panini. Eu acho que sim. Tanto que agora não me lembro. Quando você entra pra assinar no site, é Marvel e DC, sim. Certo. Apesar de inúmeros personagens, uma curiosidade aí é que o personagem favorito de Maurício de Souza é o Horácio. Olácio. É esquisito. Ele tem Olácio? Olácio. Entendi. Ele tem o cuidado de desenhar ele até hoje. Sim. E se você for pegar pra ler as revistas do Horácio, você tem uma carga filosófica muito maior do que tem nas historinhas de Mônica, de Cebolinha e etc. É um quadrinho filosófico, praticamente. É, e sempre foi assim. E eu acho que eu cometi um erro aqui. A Dona Pedra, na verdade, que se não me engano é no Horácio. Não, é do Bidu. Não, é do Bidu. Ah, então. Peraí. É do Bidu. Eu sei que o Bidu conversa com a pedra. Então o Horácio senta pontes. Na pedra. O Horácio, ele senta na pedra no momento de reflexão dele. Sim, nas montanhas. Sim. Ele é um filhote de tiranossauro, só que ele falando do Horácio, ele come folhas. Tem uma edição da revista do Horácio que você vê, tem o primeiro plano, que é o Horácio, eu não lembro mais qual dinossauro, porque a gente nunca sabe o nome dos dinossauros que tem, né? E lá no fundo você vê as montanhas. E essas montanhas é a silhueta de uma mulher nua, deitada, cara. Isso é muito comum, viu? Isso acontece bastante nos quadrinhos, assim. É um método de mandar um vai tomar no cu pra todo mundo, pelo jeito. Mas aí que surge os porra Maurício da vida, né? Sim. E o Horácio também, uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu lembrei agora que veio na minha mente, não sei se vocês lembram, mas saiu uma revistona especial do Horácio, o Horácio Park. Eu tinha até esses dias, eu não sei onde foi parar. Que foi sensacional. Foi muito bom na época. É legal você ter falado isso, porque não só do Horácio, mas você tinha edições de Indiana Jones também. Teve do com Batman. Cascão. Teve do Batman, que era o Cebolinha. Tinha os Cavaleiros do Horóscopo. Cavaleiros do Horóscopo não era próprio. Não era próprio, né? era uma história própria. Era história dentro da história da Mônica. Sim. Agora esse do Batman era o Nimbus e o do Contra, que parece que se juntavam com chiclete pra fazer o Duas Caras. Duas Caras, verdade. Uma coisa muito escrota. E teve também o do Star Wars. Coelhada nas Estrelas. Isso, Coelhada nas Estrelas. Mas uma curiosidade aí é que Maurício de Souza é pai de 10 filhos. E esse cara, porra. São os personagens dele. Porra, Maurício, hein, cara. E dois dos filhos deles têm qual que é o nome? Maurício. Que são Maurício Espada, Mônica, Magali, Mariângela, Wanda, Valéria, Marina, que também é uma personagem, né? A maioria dos filhos deles são personagens. Mauro Taqueda e Marcelo Pereira. Na verdade, falando dos personagens... Do Contra. Não só baseado nos filhos, como também nos amigos próximos, ele criando todos os personagens. Sim, mas a gente tem aqui, baseado nos filhos, a gente tem Mônica, Magali, Marina, a Maria Cebolinha, que foi inspirada na filha Mariângela, o Nimbus, que foi inspirado no filho dele, Mauro, e o Do Contra, que foi inspirado no Maurício Taqueda. E também tem Wanda, Valéria e Doutor Espada. Esses eu não lembro de ter visto, mas tudo bem. Também não. Bom, Maurício de Souza, acho que é difícil alguém que não conheça a obra do Maurício de Souza. E por essa obra tão rica que ele criou, essa parada se propagou no mundo inteiro, praticamente. Hoje, a Turma da Mônica é responsável pela alfabetização de crianças no mundo inteiro, cara. Sim, os quadrinhos foram traduzidos e foram licenciados em 40 países e traduzidos em 14 idiomas. Eu tenho os nomes deles americanos. Muda bastante coisa, por exemplo... Então vai lá. Quero ver você falar em inglês. Sei o R. Uma curiosidade. No quadrinho americano, o Cebolinha troca o L pelo W. Tá, então você vai falar o nome gringo trocando o R pelo W. Vai lá, Suede. Boa sorte. O Chico Bento se chama Chuck Billy. Chuck Billy. Chuck Billy. É bem... cowboyzão, né? É, redneck, né? É, Rio Billy. Rio Billy, total, né? A Lozinha virou a Wolseley. Seria Rosely. Rosely. O Zé da Loça, Cousin Benny. Cousin Benny? O Primo Benny. O Primo Benny. O Primo Benny. Nossa. É que na cultura gringa a gente tem esse negócio do o primo caipira. É, a gente percebe bastante nisso da cultura caipira, principalmente pelo... Ai, caramba, família busca pé. Sim. Que é tudo primo, é parente, é tio, minha cabeça. Vó. Exato. É família gigantesca, e escutando Alter Bridge também, se percebe. E também o nome do Chico Bento me lembra um pouco que o Família Busca Pé em inglês é Beverly Hillbillies. Sim. A levista da Mônica, a turma da Mônica nos Estados Unidos se chama Mônica's Gang. Sim, sim, sim. A gangue da Mônica. É, nossa. O Mônica's Gang Bang. Todos têm tatuagens de coelhos. Sim, sim. Nossa. O Penedinho se chama Bugaboo. Little Penny. Little Penny. Little Penny. Bugaboo. O Cebolinha vilou Jimmy Five. Por causa do cabelo. Dos cinco filhos. Qual o problema com Little Onion? Que coisa esquisita, cara. Jimmy Five. Aliás, só colocar uma observação aí. Uma coisa que eu gostei do Turma da Mônica Jovem, e você vê em alguns Graphic MSP, é que o Cebolinha não tem apenas cinco fios de cabelo. É o formato do cabelo dele. É o formato do cabelo dele. Isso. Sim. É legal. Agora, voltando ao nome americano do Cebolinha, Jimmy Five. Jimmy Five. Isso me lembra bastante aquele filme do Johnny Five, lembra? O cinco Robô, contra hein? Um. É. Que isso não. Ok. O Cascão se chama Smooth. Smooth? Smooth. Lemete seria... a coisa suja. Coisa suja? Suja. Lemete... só trocar o R. Lemete é coisa suja. E a Magali se chama Maggie. Faz sentido. É, mas, né? Maggie. Certo. Além das adaptações internacionais, também tiveram adaptações para cinema, televisão e videogame. Videogame. Inclusive, foi muito pouco. Eu achava que era mais. Sim, mas o clássico do Mega Drive lá é... Mas dois Castelo deles, pelo... na verdade, os três foram clássicos, porque eu lembro que propaganda... da Mônica, era um jogo da Mônica, acho que um castelo... Sim. Castelo do Dragão, coisa assim. Os jogos que teve, eu lembro de todos... Eu lembro de todos eles, teve propaganda em revista de videogame na época. E eu lembro muito bem até da propaganda, da arte delas. Os primeiros foram a Mônica no Castelo do Dragão pro Master System e Mônica o Resgate pro Master System também. Que no Mônica o Resgate você ainda tinha a diferença de jogar com todos os personagens da turma. Sim. Inclusive com o Chico Bento com uma espingarda de sal. Nossa. Eu lembro que o jogo do Mega Drive era... A jogabilidade era uma bosta daquilo lá, né? Não, era bom. Ô, louco. E o do Mega Drive era a Mônica na Terra dos Monstros. Isso. Eu só não joguei. Tinha uns cogumelos bizarros, tinha umas coisinhas. Na verdade, como qualquer jogo baseado... Assim, qualquer jogo da cultura brasileira, ele era um outro jogo com uma skin diferente. Sim. Igual aquele jogo do Didi na mina encantada, essas coisas. Tem jogo do Didi? Tem jogo do Didi. Meu Deus. Didi e o Pão Celestial. Mas tudo bem, para o cinema, o que que a gente teve? Para o cinema a gente teve... Cine Gibi. Só três filmes, né? Não, o Cine Gibi não saiu no cinema. Não saiu no cinema? O Cine Gibi é uma série de historinhas. Sim, muito legal. Dos quadrinhos que eles transformam em animações. É. Assim, de longa, para o cinema, foram só três, que foi As Aventuras da Turma da Mônica, Princesa e o Robô. A Princesa e o Robô é sensacional, cara. E Aventura no Tempo. É, Aventura no Tempo. A Princesa e o Robô é de chorar, cara. Esse único que eu lembro é a Princesa e o Robô. Eu só lembro da Máquina do A tempo. Da Máquina do Tempo, pra quem quiser e tem o Netflix aí, aproveitou bastante o carnaval, tem lá. E é bem legal. Muito legal. É legal porque eles viajam pelos tempos do Piteco. Sim, até pela Turma da Floresta ali e tal. Então, interage com todos os personagens. Isso é legal. Fora isso, eles ainda têm seis jogos e aplicativos pra celular, pro iOS e Android. Eu particularmente não conheço nenhum deles. É que devem ser aplicativos também mais educacionais, sim, né? Sim, sim. Coisa que não atrai tanto a gente, né? Sim. Eles também tiveram 22 capas de CDs musicais. Caralho! Eu tive um. Fora artistas que colocaram a Mônica já na capa também, não sei pra quê. E também tiveram 22 jogos infantis do tipo quebra-cabeças, banco imobiliário, sim, essas coisas. Sim. Eu achava que seria mais, por ser uma marca brasileira, eles acabariam explorando mais esse lado. E fora isso, foi uma série de outros produtos, né? Com tipo, produto de higiene infantil e... Fraldas e maçãs e que não pode mais. Uma caralhada de coisas. Afinal de contas, hoje em dia você não pode fazer propaganda de coisa saudável. Exato. E nem propaganda pra criança. Mas o pequeno Maurício não parou por aí. Ele queria mais. E o que ele fez de maior, assim, acredito que o maior investimento que ele teve aí foi o Parque da Mônica. Não sei se foi mais ou menos. Porque depois de lançar o próprio gibi em 40 países, sim. Um parque em São Paulo, acho que não seria tanto assim. Mas digo, assim. Um investimento único, assim, sabe? Em um único lugar, provavelmente. Exato. E o Parque da Mônica foi aberto em 93, veja só, faz tanto tempo assim. Sim. Parece que foi ontem. E foi fechado em 2010, isso eu não sabia. Infelizmente. Pra reabrir só em 2015 e tá aberto até agora, graças a lá. Tá aberto? Tá aberto. E também teve Parque da Mônica em Curitiba, que foi aberto em 98 e fechado em 2000, durou pouco. E no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro. Aberto em 2001 e fechado em 2005. Fechado em 2005. Provavelmente por causa de arrastão e assalto. Que triste. Mas é ruim, eu acho assim, a gente foi criado numa geração que Turma da Mônica foi muito importante, né? Uhum. Hoje você vê muito mais Marvel e DC fazendo esse papel do que a Turma da Mônica mesmo, né? Exato. Mas a Turma da Mônica tá vendendo muito mais do que Marvel e DC ultimamente. Ah, sim. Principalmente a Turma da Mônica Jovem. Principalmente a Turma da Mônica Jovem, que eu até comentei com vocês que os 4 primeiros volumes da Turma da Mônica Jovem venderam 1,5 milhões de exemplares. Só no Brasil? Só no Brasil. Os 4 primeiros volumes, sendo que normalmente as vendas médias de cada uma das edições de Batman é na faixa dos 100 mil e do Superman de 50 mil. Eu particularmente não gosto de Turma da Mônica Jovem. Eu também não, acho muito que rebelde. Eles foram pro lado meio Malhação. Nunca vi. Eu comecei a acompanhar, apesar que falaram pra mim que mudou bastante, mas eu acho que eu li as 5 primeiras, mas ficou muito Malhação e não me agradou muito. Olha, uma curiosidade aqui. Em 2014, o escritor lança um livro da Turma da Mônica com temática espírita, Meu Pequeno Evangelho, inspirado no livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Olha, que interessante. Coisa. Maurício de Souza, É um investimento até arriscado, né? Vendo que a Turma da Mônica atinge vários... como que eu posso falar? A Turma da Mônica atinge um todas espectro de pessoas tudo. Muito alto, assim, de todos os tipos de religião. Se for ver, focarem... espiritismo é minoria, então... Isso. E, inclusive, tem várias religiões que tem muito preconceito com o espiritismo. É. Isso aí foi meio que... Realmente foi um risco, né? Mas... Foi um risco de você falar pros evangélicos pararem de comprar. Exato. E uma das coisas, só falando aqui, uma das coisas que eu acho legal é o quão atual é a Turma da Mônica. No seguinte sentido, eles pegarem algumas coisas da atualidade, levarem pro quadrinho. Eu lembro que tinha o Guns N' Roses. Sim. Tinham... É muito crossover. Então eles traziam muito, e até de super-heróis eles levam bastante pras revistas. Eu acho isso bem legal, porque até a molecada, não vou ler Mônica. Só que você pega e vê esses quadrinhos específicos, você fala, caralho, mano, a jogada deles de misturar um universo com muito outro, bom. Sabe? Puta, eu acho legal pra caralho. Vocês sabiam que antes das tirinhas, o Maurício, ele era repórter policial? A gente falou isso, cara. Vocês falaram? Sim. Não falou especificamente repórter policial. Tá vendo? É que assim, quando ele foi contratado, o primeiro emprego dele foi como repórter policial. Mas ele não gostava de sangue. Sim, só que é até nisso que eu falei, que ele começou a ilustrar as matérias com artes dele. Então, como será que era? Essa ele colocava um protótipo de cebolinha estirado no chão, com um buraco na testa. Não faço ideia, eu acho, cara. Que não tinha muito isso, né? Vocês sabiam uma coisa muito importante que não pode... Importante? Importante. É o Cebolinha Gaúcho. Importante. Eita. Mas é muito importante. Chimalão. Tubalão. Chimalão. Chimalão. Leite não quente. Pode... Oi? Não. Que não pode... Mas é muito importante muito isso. Muito importante que não pode deixar de ser constado. Leite quente da Turma da Mônica. Formalidade. A Magali, ela é canhota. É sério. E quem que é o único personagem da Turma da Mônica que tira o sapato e tem dedo? Cascão. Isso, mentira, é... Cebolinha. Mas o Cascão Cebolinha. Tem dedo. Mas o Cascão tem dedos. Mas eu falei de tirar o sapato. Sim, desculpa. Ah, sim. O Cascão desculpa. Tem dedos e... O que ele isso usa uma mostra... meia. Exato. E ela tá tão encardida que ficou na cor da pele, exato. Cara. Exato. Verdade, verdade. Mais bom. Exato. Quando eu vi essa porra, meu Deus, cara. E aí, qual que é o personagem da Turma da Mônica que fala errado? Todos menos o Cebolinha. É, exato. Cebolinha fala errado. Nossa, palma seu. Você e uma curiosidade do Cascão, só cortando o nosso diga, querido diga. Amigo barbudo que tá falando errado agora. Diga. Teve uma série de revistinhas que virou a polêmica da época, que era o banho do Cascão. Não sei sim. se vocês lembram. Sim, sim. Que até o Capitão Feio apareceu pra impedir que ele tomasse banho. O Capitão Feio era um personagem legal pra caralho. Acho que a primeira vez que eu vi o Capitão Feio, eu pensava que era tipo o Cascão no futuro, tá ligado? Sim. O pai do Cascão. É, porque tipo... ele tinha as marquinhas na bochecha, o cabelo a cabeça igual. De todos os personagens é igual. Né? E teve um episódio também, eu não lembro, que o Cascão lavou, limpou o cabelo dele e o cabelo era, não era aquilo que a gente vê normalmente, era um cabelo mal bonitão. Lembro. Eu não lembro disso. Tem uns episódios muito loucos. Tinha o Mônico. O Mônico. Que o Cebolinha sim. vai até o Franjinha pra... Pela força da Mônica. Não. E acaba vilando ele o Mônico. Queria... Não, nesse episódio ele não tava fazendo planos. Ele queria ajeitar o cabelo dele pras menininhas gostarem. Dele. Lembro também. E ele fica com o cabelo da Mônica. E daí ele passa, coloca meio que um gel assim, vai deitar embaixo de uma árvore e o cabelo dele incha. E tipo, vira um balão, mó... Cabelo incha. Puta que pariu. Nossa, começa a voar com ótimo. O cabelo, cara. É muito bizarro. Algumas curiosidades aqui pra vocês. Curiosidades. Nas primeiras histórias, o coelho da Mônica, o Sansão, ela é amarelo. Sim. Sim, sim, sim. Isso eu lembro. E nas primeiras histórias tiveram uma coisa que tiveram que tirar depois, por dar mau exemplo pras crianças, naquela época já era ruim isso, que a Mônica tinha um tijolo dentro do Sansão pra poder mesmo, jogar nos outros. É referência ao fofão, né? Eles tiveram que tirar, porque senão a criançada ia ter ideia de fazer a mesma coisa. Então, é, porque foi numa época até que eles estavam lançando o Sansão, né? Sim. E o nome do Sansão foi escolhido por e-mails, respostas. O mas nome do Sansão e do Bidu. O do Bidu também. Sim. Foi melhor resposta de promoção. Mas, por não exemplo, sabia. O Sansão você pode até ter uma base da... Porque a força é a do força cabelo. A força do cabelo e tal. Você e... falou força também. Não, eu falei a força. Você falou força. Eu falei força. Eu vou pegar na edição Sueli e colocar. Sueli babaca, repita o que eu falei. Falou força. Você sabe que ele não errou nenhuma vez até agora, né? Pelo menos do que foi lançado. A força. Hã? Toda vez que você falou não, isso. Não, mas pode repetir. Esse eu tenho certeza que eu falei força. A força. Esse eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza. A força. Tá. Eu acho que a gente falou o básico da história do Maurício, né? Ele tem muita coisa grande na sua história, mas eu acho que a gente podia... Depois a gente cita alguns prêmios que ele tem, mas vamos citar aí os personagens. Porque a gente fala, Turma da Mônica. Turma da Mônica, você já pensa que o Chico Bento também é. Não, o Chico Bento tem a turma do Chico Bento, né? Sim. Então, na verdade, todos eles têm, de certa forma, a sua turma. Sim. É, por exemplo, o Pelé não faz parte da Turma da exato. Mônica. A gente tem a Turma da Mônica, que é composta pelos clássicos básicos, né? Cebolinha, Cascão, Magali, Mônica e alguns secundários que aparecem uma vez ou outra. Flanginho. Turma do Chico Bento, que é o Zé da Roça, o Inholau, o... Maliazinha, a Maria... É, e todos esses. Tem a Turma do Bidu, Turma da Tina. Sim. Turma da Tina, Lola. Pra quem não lembra, era aquela menininha gostosinha, da Turma da Mônica, que tinha o rolo, a pipa e a, tal. A Tina e o Lolo, quando eles foram criados, eles começaram sendo baianos, hippies baianos. Eu lembro. Nossa, eles eram repongas, verdade. Isso mesmo. Bicho grilo. Tinha a Turma da Lola. Você tem noção. É por causa que era a adolescência da época, né, sim. cara? E até isso é legal. Voltando àquele negócio da atualidade, eu lembro que na época tava esse negócio de bater bafo, de figurinha. Sim, de tinha tazo, muito e tinha nas brincadeiras dos meninos. Eu não, sei Mônica. Como tá hoje. Não sei se a gente vai folhear hoje o Turma da Mônica e vai ter lá um tablet, sabe? Não, mas, não. Mas na época eles tinham bastante isso e ainda trazia algumas coisas de peão. Bem o sim. Cascão, que era o mais humildão lá, né? Ele fazia os brinquedos dele, mas ele tinha bastante peão. Um figurinha e tal. Isso é bem legal. Sim. Seguindo aí, temos a turma do Penadinho, a turma do Horácio, turma do Piteco, Astronauta, turma da Mata. Turma da Mata, eu acho que é o que dá um bug maior na cabeça das pessoas, né? Sim, é ela que eu menos gostava também. Não, mas quando você fala Turma da Mata, muita gente não sabe do que se trata. Sim, verdade. Pois é, todo mundo conhece os personagens, mas ninguém sabe, assim, por nome. A Turma da Mata é Jotalhão. Exato. E, aliás, entra uma questão. Por que o Jotalhão não chama mais Jotalhão? Por causa da Malca que viralizou. Estrato elefante. E por isso, hoje, ele chama elefante? Por causa do molho de tomate? Na verdade, nas histórias da Turma da Mônica, continua Jotalhão. Não. Na verdade, é por causa do estrato, não do molho. Pão de batata. Então, Turma da Mata tinha o Leão de Chakra, tinha todos esses personagens. Tinha a Turma do Papa Capim, que era bem trazendo o folclore. Aliás, fazia um paralelo com o Chico Bento, porque ambos traziam bastante coisa do folclore, né? Sim, bastante coisa do folclore. Nicodemo. Esse aí, não sei por que durou só um ano, né? Esse é. Eu acho que hoje... Imagina, o Maurício resolve dar uma de Silvio Santos, pirar e lançar hoje o Nicodemo de novo. Aquela coisa do diabo? Não, ele, na verdade, era a versão oposta da Turma da Mônica. Se a Turma da Mônica era aquele povo gente boa, o Nicodemo era cuzão. Era o filho da puta que devia ter sido abortado. Ele era o pica-pau em corpo da Turma da Mônica, né? Sabe? É o Macaulay Culkin no Anjo Malvado. Eu não lembro disso. Só faltou jogar o irmão do penhasco. Em que ano foi isso? Eu não lembro. 66. Isso. Calale. Aí tivemos a turma do Pelezinho. Aquele desenho maravilhoso. Começam as coisas, né? Porque fora a Turma do Pelezinho, a gente teve o Dieguito. Dieguito é o Maradona, gente. Mas esse Dieguito, eu não cheguei a achar nada dele na internet. Eu também não. Será que ele foi só pra ações publicitárias? Se pá. Talvez. Porque tem outro aqui, né, que foi também usado mais em ações publicitárias. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho, que se bobear, tem revistinha até hoje nas bancas. Eu acho que não tem mais, viu? Eu lembro de eu ter ido ano passado na banca e ter visto alguma coisa do Ronaldinho. Não sei. Vai saber. Eles já mudaram o foco agora, né? Ronaldinho, pra galera aí, é o Ronaldinho Gaúcho, não o Ronaldo Fenômeno. Mas tivemos também o Ronaldo Fenômeno, né? Que não foi publicado nenhuma edição, né? É claro, porque eu acho que não ia pegar bem um quadrinho da Turma da Mônica com três travecos agarrando o personagem principal. Eu tenho uma anotação aqui. Aqui tá falando... Tal qual a Turma do Dieguito, as tiras de Ronaldo jamais foram publicadas. Então, tá explicado por quê. É aquele negócio, você viu alguma coisa, mas cadê o quadrinho dessa porra, né? Turma da Mônica Jovem, que é o que tá mais em alta aí hoje, né? Sim. Ó, curiosidade sobre Turma da Mônica Jovem. Eles têm 15 anos, o Cebolinha agora não fala mais helado. Ele foi na fonoaudióloga. Exato, eles então, até mencionam. Então, a partir de agora o Suede tá liberado ou deixa? Só mais um pouquinho. Blogger. A Mônica não corre mais atrás dos meninos com o coelhinho, só corre pra dar. Que né? Elegante. Totalmente. Nossa, cara. Aí virou a Mônica's Gangbang. Mentira. Mas eu fiquei sabendo que, tipo, ela pega vários da turminha, assim, tá ligado? Não. Ela só pegou o Cebolinha e o do Contler. Louca. É Mônica Curva de Rio? Não pegou. Claro que pegou. Não. Claro que pegou. O do Contler é baterista, ela pegou o do Contler. E depois, antes, o Cebolinha. Antes, o Cebolinha. Nossa, isso é tá muito Cebola, boa. Né? Ok. Cebola. A Magali não é mais comilona. O Cascão toma banho. Ou seja, tudo aquilo que a gente acreditava morreu. É assim, pra fazer o Turma da Mônica Jovem, você pegou os personagens, fizeram eles crescerem pra 15 anos e depois enfiou eles na bunda. Porque não tem nada a ver de Turma da Mônica no meio dessa história. Eu não sei. Porque assim, às vezes as crianças hoje são extremamente influenciáveis, né? Você apresenta um Cascão e... A criança fala de tomar banho. Antes tinha aquele negócio da mãe falar, você vai querer virar o Cascão, né? Tinha umas paradas assim. Mas hoje, a criança quer virar o Cascão. A criança fala helado pra imitar o Cebolinha e tem um sério problema de... mental. Cérebro meu mental, tá ligado? Então, talvez essa mudança seja por causa dessa influência que os quadrinhos têm, né? Eu acho que não. Eu acho que foi pra agradar o público mais teen mesmo. E uma curiosidade que eu acabei lembrando agora também. Tem uma edição antiga da Turma da Mônica que é na época dos Mamonas Assassinas. Sim. E o Do Contra tá louco da vida, porque todo mundo ouvindo aquilo, então ele não quer, não pode ouvir, porque ele é Do Contra. Mas no final das contas, ele cai na tentação e escuta. Aí todo mundo vai, ah, sabia que você não ia aguentar e você ia ouvir. É, tô ouvindo, mas a partir do lado B. Legal, legal. Mas... E a Turma da Mônica Jovem veio ao público em 2008. Depois, em 2013, tivemos Neymar Júnior. Eu nem isso vou é uma falar das coisas nada. Que eu não entendo por quê, sabe? Lucro? É. Lucro? Tá, mas... Aboldar vários nichos. É, e também... Suede, mas cadê a arte por trás disso, Suede? Não é só o Maurício. O Maurício tem que aprovar. Defenderam a ideia, então ele aprovou. Vamos aboldar outros núcleos. Tá uma bosta, Suede, mas... Tá. Tá, daí... Por último, 2013 também, temos Chico Bento Moço. E esse mostra a realidade. Só que o Chico Bento tá com 18 anos. Sim, esse mostra a realidade, porque aí vai mostrar pra criança, ó, gente, quando você fizer 18 anos, não vai ser uma maravilha, porque você vai ter que ir pra, faculdade. Sei lá, ir pra faculdade, você vai ter que se fuder indo atrás do trabalho, que é exatamente a história do Chico Bento. Faculdade de engenharia. Eu não sabia disso, ele então vai parece pra cidade ser procurar emprego. O Chico Bento Moço até que parece ser interessante. Sim, pois é. Ou seja, ele mostra a realidade, tua vida vai ser uma merda. Vocês sabem o nome completo do Cebolinha? Ah, eu não lembro. Cebolácio Júnior Menezes da Silva. Você falou Júnior. Júnior. Mas agora eu vou dar uma colher de chá pro Suede. Porque o Cebolinha fala os últimos R's das palavras. Fala? Ele fala. Fala. E você tá se ferrando desse jeito aí à toa. Eu não lembrava. Que droga. Ele fala. Mas eu acho que aí fica mais difícil do que trocar só um. Não, depende. Porque assim, se ele errar sem querer, o último R eu vou, okay, vou deixar. Ok, com certeza. Que bom. Vamos lá. Maurício de Souza, na sua carreira, teve alguns prêmios. Alguns. Uns 3, 4. E interessante que no Brasil foi o lugar que ele menos teve prêmio, mas vamos lá. Ele teve o prêmio Gran Guinidi pela revista Mônica, na Itália, em 1971. Troféu Yellow Kid, o Oscar dos quadrinhos mundiais, na Itália, em 1971. O prêmio de literatura infantil da ABL, no Brasil, em 99. Doutor Honoris Causa da Universidade La Roche, em Pittsburgh, em 2001. Medalha do Vaticano em Washington. Caralho. É, que pariu. Em Washington, em 2004. E hoje a gente tem um Chico Bento lá, hein? Ah! Nossa! Francisco. Dia. Ah, sim. Sim. Chico Bento! Nossa, faz todo sentido. Nossa, caralho, demorou pra cair a ficha. Essa próxima homenagem pra mim é mais... Homenagem da Escola de Samba Unidos do Peruche. Do Peruche, sei lá. São Paulo, em 2007. Peruche, que vergonha. A medalha Vermeil. Acho que é isso. Na França, em 2008. Eu achava que era em Minas. Porque Vermeil? É. Prêmio Pulcinella pelo conjunto da obra na Itália em 2011. Recentemente... Prêmio Jabuti, São Paulo. Prêmio Jabuti em São Paulo. 2015. E também indicação pra... Academia... Nacional de Letras. Porque ele já faz parte da Academia Paulista Academia de Letras. Academia Paulista de Letras. Ele já faz parte. Então. Ó, 2007... 24ª cadeira. Então, 2007, a Mônica foi homenageada, embaixadora da Unicef, sendo a primeira personagem infantil a receber esse título. Tirei o pau, agora voltando, já libertando o Suede do castigo dele. Ai, que maravilha. Maravilha. Agora ele é babaca e fala mais alto do que o certo aqui, mas tudo bem. Ai, que bom. Suede, você traz algumas curiosidades pra gente? Algumas curiosidades. Eu tinha até comentado o nome inteiro do Cebolinha. Eu peguei umas coisas assim meio lado B também pra falar. Por exemplo, primeiro, os personagens Louco, Capitão Feio e tem mais mais algum que eu não... O Bugu. O Bugu é o, entre aspas, vilão do Bidu. A bolinha amarela. É, aquela bola amarela. É a nave do astronauta. Eles não foram criados pelo Maurício de Souza, e sim pelo irmão dele. Pô, é muito criativo, né, cara? Uma bola amarela é um cachorro. Ah, mas e o louco, caralho? O louco é... Não, o louco, cara, é sensacional. O louco é sensacional. Exato. É um dos meus até favoritos. Já já a gente vai falar da Graphic MSP. Nossa. Puta que pariu aquela do... Você deixa o cabelo parecido com o do louco? Mais ou menos, cara. Eu adoro o louco. Eu sou uma mistura de louco com Fernanda Nitelli, tá ligado? Que foi, Pedro? Cantar, né? Ou seja, ele canta músicas gays. Não, cara. E se veste igual, sei lá, uma pessoa problemática. É uma mistura desses dois, mais o Ventania. Praticamente. O nome verdadeiro do Bugu é Butandor Guglibécio. Eu lembro de algo assim. Que pariu. Eu lembro do episódio que ele fala o nome episódio dele. Episódio não, cara. A gente tá falando de quadrinhos, é. Pei. Desculpa, da historinha. O nome do Cebolinha, eu já falei. O nome completo do Piteco é Pithecanthropus Erectus da Silva. Da Silva? Isso é muito legal, cara. Verdade. Eu lembro disso. Isso é muito legal. Puta que pariu. O Nholau, ele começou como que perseguia os ladrões de goiaba pelo vilarejo lá e acabou que roubam as dele. Pelo vilarejo lá, na Mariana lá. O irmão de Maurício morreu em 2011, né? Isso é legal de falar? Parabéns, Ed. Mandou bem. Bela curiosidade. Interessante de falar. Maurício, por um, sei lá, milagre do destino. Perdão, Maurício de Souza, ouvi isso daqui. Não, eu não quis. Apesar dizer que ele já vai ficar espantado com algumas coisas que ele falou. Com a Mônica jovem correr pra dar, né? Mas Mônica's Gangbang. É. O nome original, o nome verdadeiro do Zé Lelé é José Leocádio. Ó, deixa eu deixar claro uma coisa pros ouvintes. O quê? Que acha que a gente só tá aqui pra esculachar a Turma da Mônica. Não, jamais, a gente adora amamos a Turma da Mônica. Então... Eu tenho 400 e poucos de bis, não tenho mais porque minha mãe doou um pouco. A gente faz essas piadas porque é aquele negócio. A gente cresceu junto com eles e é como se fossem amigos nossos. Ajudou na alfabetização, com certeza. É como se fossem amigos nossos. Próximíssimos. Então, é a mesma piada que faço. Ah, a Suede é viada, a Mônica corre pra dar, sabe? É a mesma coisa. Tanto que o meu personagem favorito, além do louco, é o Cebolinha. E o Cebolinha é de Escorpião, palmeirense, tá ligado? Eu odeio futebol, mas ele tem a personalidade dele mesmo, assim, sim, física pro mundo real. Sim. Não é só... Todos eles têm a personalidade física pro mundo real. Não fica só na historinha. Sim. Eles têm todo um intertexto por trás. Isso é muito massa. Quando eu era criança, mamãe dizia: Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, teteia. Pegava eu no colo, mostrava pra vizinha: Bilu, Bilu, Bilu, Biluzinho, teteia. Mas antes da gente ir pros Graphic MSPs, a gente teve, acho que a maior zoeira que teve com o Turma da Mônica, que foi o Porra Maurício, né, cara? Do que se trata o Porra Maurício? Porra Maurício são tirinhas ou quadrinhos únicos, fora de contexto, basicamente assinado Porra Maurício, porque você sempre tem uma conotação sexual ou de zoeira muito grande com Turma da Mônica. Com a Turma da Mônica. Normalmente, 90% das vezes, sexual. Sim. Freud explica. O Eric trouxe algumas que a gente vai falar aqui, talvez não. É legal você que tá ouvindo, acompanhar, vendo no site as tirinhas que a gente colocou, que, bom, vai lá, Eric, fale pra gente sobre o Porra Maurício. Bom, trouxe várias aqui, tô vendo uma aqui agora, o Cebolinha, o Cascão e o Franjinha. O Cebolinha falando a seguinte frase: bom, turma, pelo menos temos um consolo. Como assim, Porra Maurício? Detalhe, a cara do Cebolinha nesse momento tá toda... Feliz. Não, porrada, tomou umas porradas violentas aí. Uma pintada violenta. É. Gente. Tem uma outra aqui com o Cascão caído com a bunda pra cima e falando que tá doendo. E o Jeremias? Jeremias, o que achou? O Jeremias tá perguntando o que achou. E o Cascão: ah, é que beleza, cara. Não, ele falou que tá doendo, né? É muito fácil você achar, na verdade, o Porra Maurício. Facebook deve ter a fanpage Porra Maurício, então tem muito mais coisa do que o Eric trouxe aqui, mas vamos lá. Tem uma aqui do Cascão pedindo pro amigo dele pra jogar videogame. O amigo dele fala: cavaleiro o quê? Aí no quadrinho seguinte ele sai pelado. Tipo, postou a bunda. Tem uns barulhos estranhos, tá ligado? E o Cascão correndo pelado, segurando o pinto dele só. Tem um aqui que eu achei muito engraçado, que provavelmente deu algum processo pro Maurício, que foi o Caipirão América. Caipirão América? Caipirão América. Mostra isso daí pros caras. Esse daí eu não tinha visto. Por que processo? Porque Por quê? É da Marvel, né, cara? Ah, tá. Mas, sei lá, às vezes ele... Ah, mas ele sempre fez tanta utilização de personagens da Marvel e da DC. Sim. Ah, mas sempre tem um momento que alguém morde, né, com alguma coisa. Mas acho que pra fazer isso, ele deve ter, né? Peraí, esse aí é do pai da Magali, qual é? Esse do pai da Magali aqui é um incesto foda, né? Porque a Magali abraça o pai e fala, eu queria só você e dorme junto com ele. Não é assim. É ela chegando pro pai, eu queria você, pai. Só você. E no outro quadrinho, eles dois deitados na cama embaixo das cobertas. Amor de mãe. Como de, é, amor de pai e filha. Uhum. Fale-nos mais sobre isso, Suede. Eu tenho uma filha. Você tem uma filha, ok. Então você não vê a maldade nisso, mas não. Eu não tenho e eu vejo o incesto. Porque você é doente mental. É 3 contra 1 aqui, tem rapaz. Até, é tipo punha do DT. Tem até uma referência com Porta dos Fundos aqui. A Magali falando Rufi, Rude. É, mostra a atualização, né? Como assim? Quando isso, de quando será que saiu essa? Essa pode ser coisa atual. É mais uma prova que o Maurício de Souza é extremamente ligado nessas coisas, né, cara? Eu faz muito tempo que eu não leio Turma da Mônica desse tipo. Mas ultimamente deve estar pegando bem coisas de internet mesmo, né? Porque é o que tem alta. É, mais uma tirinha aqui do Chico Bento com dor na bunda aqui. E outro amigo dele falando, não é só o acento que tem que colocar no lugar certo, é o acento também. Nossa. Que coisa, não. Passando uma mensagem para as crianças e cuidado onde vocês sentam, né? Né? Pode ser um pepi. Né? E hoje em dia isso passa zica. Passa pra porra. Por aí mesmo. Zica é o mosquitinho. Não, mas confirmado, né? É. Quem é picado pelo zika. Cara, hoje em dia é um beijo, passa zica. Hoje em dia quem é picado por pica também. Vira o quê? Também recebe zica. Sim. Recebe zica. Saliva recebe zica. Mijo recebe zica. Pessoas que gostam de Golden Shower recebem zica. Suede, você recebe zica. Qual que é o contexto aqui? Vamos voltar pro Maurício? Graphic MSP. Graphic MSP. O Suede... Graphic X-Men. O Suede falou da profundidade, né, de cada personagem. E isso é muito mais notável quando você pega pra ler os Graphic MSPs. Eu não li todos. Eu li, acho que, 2 do Astronauta, Louco, Turma da Mônica, Laços e Lições. O Laços é sensacional. Puta, e o Lições é sensacional também. Lições eu não peguei pra ler. Eu li só o Laços e os 2 do Astronauta. Eu li o Laços e a do Louco, demais. Então assim, pra molecada jovem que pensa Turma da Mônica é coisa de criança, pega os Graphic MSPs, entenda a profundidade que eles deram pra cada personagem, os seus conflitos pessoais, sabe? E daí, por exemplo, no Turma da Mônica Lições, que veio logo depois do Laços, você enxerga a fraqueza de cada um ali. Por exemplo, começa com eles tentando fugir da escola, eles acabaram de entrar no ensino médio, né? E eles estão meio que se sentindo mal, porque são pessoas diferentes e tal. E eles tentam fugir da escola. Todo mundo pula o muro, a Mônica vai pular o muro e ela quebra o braço. Ela cai no chão e quebra o braço. Nisso que acontece, os pais fazem uma reunião entre eles e eles decidem separar eles das escolas. Separar da turminha. Já começa uma tristeza absoluta aí. Já começa, porque tipo, caralho, não pode, não, né? Cara, por favor, pelo menos isso. E você se depara com castigos pessoais de cada um mesmo, né? Que são, a Magali tem que fazer aula de etiqueta pra aprender a se comportar e comer direito. Dieta. O Cebolinha, ele tem que fazer aula de fono. O Cascão, ele tem que fazer aula de natação. E daí quando você percebe, e daí vai passando a Mônica em outra escola e tal, e pô, qual que é o castigo da Mônica, né, e tal. E você vai percebendo com o desenrolar da parada, que o castigo da Mônica é ficar sem os amigos dela. Triste. E quando você chega no final e se percebe, caralho, mano, que porra é essa? Então você vê essa profundidade muito maior que você não enxergava antes. Isso também dá pra ver em Penadinho e no Louco, o que transformar o Louco, o louco. Sem spoiler, eu não li o do Louco ainda. Cara, no final ele... Mas um que eu achei sensacional, assim, do nível que eles chegaram, foi do Astronauta. Do Astronauta. Porque, por exemplo, o primeiro é Astronauta Magnetar. Eles explicam corretamente o que é uma Magnetar, cara. O segundo, eles fazem uma explicação do que é um buraco negro e um horizonte de eventos, que é de dar inveja, cara. É muito foda. E é uma explicação simples, né? Porque é pra é pro jovem, sim, entender. É digna de Cosmos. Sim. E assim, o Magnetar também você tem aquela aflição do astronauta estar sozinho. Na galáxia. Ele perdeu a única companheira dele, que era a nave, né? Que ele sempre. A única companheira que ele tinha era a nave, que ele sempre conversava com ela. E cai um raio na nave, algo assim, né? Não, agora eu não lembro. Ah, eu acho que ele tava sendo influenciado pela Magnetar, alguma coisa assim. Não, né? Mas a nave para de funcionar. Eu acho que foi algum pulso eletromagnético, isso, alguma coisa assim. E daí ele se vê sozinho também. Tipo, já deve ser uma solidão do caralho. Ele não tem a única amiga dele pra conversar, sabe? Então você fica, caralho, mano, que os caras tão... E você enxerga algo muito mais profundo, uma magia muito maior. Uma magia adulta, né? Uma coisa... real. Penadinho, cara. Penadinho, você chegou a ler? Não, só li os dois, do astronauta e o Laço. Só contar o como dá o desenrolar. O que acontece? O Penadinho, todo mundo conhece, né? O fantasma. E é evidente que nos quadrinhos normais, ele sempre foi apaixonado pela Alminha. E no dia que ele resolve marcar um encontro com a Alminha pra ir no cinema de madrugada na cidade, você vê a cidade vazia, sabe? E daí você se toca, pô, a cidade tá vazia realmente porque é de madrugada, sabe? Sim. Então, no dia que ele consegue chegar e convidar ela pra ir no cinema pra ele se declarar, chega a Dona Cegonha e fala que a Alminha vai reencarnar. Puta, penso. Que pariu, cara. Tem uma história do Chico Bento que é parecida com isso. Chegou a ver? A do... Da explicando a morte dele. Explicando mais galo, ou menos a... É o galo que não, explica a morte. Da irmã dele. Que irmã? Era pro Chico Bento ter uma irmã. É contado em primeira pessoa pela irmã dele. Sim, que vai nascer. Lembro. Aí mostra, sim, tal, que ela nasce, que ela é uma estrelinha mal, tal, e sim. Morre. Ela era uma estrela que foi pra Terra pra nascer naquela família e vai e desenrola até que ela começa a ficar doente e morre e volta. E puta que pariu, eles sempre pegaram nesse tema aí e foi muito foda, né? Eu vi essa historinha. E tem uma também do galo, que explica o ciclo da vida, no caso, nem a da morte. Isso eu não lembro. Sim, que é o Chico Bento sempre acorda com o galo cantando, né? É, eu não lembro o nome do galo. Ah, eu acho que eu vi. E tem um dia que o galo não canta. Sei. E ele... Mas o galo não chega a morrer. Não, ele envelhece, só que ele tem um pintinho. É verdade. Só que ele morre. Ele chega a morrer. Ah, verdade, é mesmo, eu lembrei desse aí. Verdade. Ele chega a morrer. Esse fizeram uma animaçãozinha. Sim. Eu lembro da animaçãozinha, sim, cara. Puta, cara. É uma profundidade muito foda. No Louco também, não dando spoiler, principalmente por ser a Graphic MSP mais nova, atual, né? A mais nova, né? Você... É difícil explicar o que, que é aquela Graphic. Dá pra ter várias percepções, não uma só. Cara, mas assim, é uma louca. Parada de liberdade da mente, liberdade do pensamento. Você vê o quão maluca é a história, principalmente nele quebrando a barreira de um quadrinho pro outro. Tipo, mas não é igual um quadrinho normal da Turma da Mônica, que de repente ele faz brincadeira com o quadrinho do lado. É ele pulando do primeiro quadrinho pro quarto, sabe? E os traços, sabe? É tudo muito adulto ali. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela magia é tudo muito abstrato. É pra você ter seu próprio entendimento da coisa. Sim. Isso é muito bom. Turma da Mônica Laço. Turma da Mônica Laço é do caralho. Esse foi muito bom. Legal. Muito ainda legal. Prefiro o Astronauta, Magnetar, mas é muito bom mesmo. Turma da Mônica Laços é... Começa já fudendo a sua vida, né? Começa com o momento do Cebolinha ganhando o Floquinho. Sim, é mesmo. E você já se prende naquele momento de uma forma emocional muito grande. Sim. E de repente o Cebolinha chega em casa num dia comum, assim, e os pais dele dão a notícia que o Floquinho sumiu. Você vê ele ficando deprimido, não indo pros rolês com a turminha e tudo mais. E tem uma cena que mostra uma parada muito importante, que é o Cascão chegando pra ele, indo pro quarto. Ah, vamos lá, Cebola, vamos procurar ele, né? E o Cebolinha sem responder, cara. E você vê, você fica denso, você fica magoado com aquilo também. E até que o Cascão pega uma pilha de papel aqui, aliás, pega uma pilha de papel, uma caneta, fala, você não é o cara dos planos infalíveis? Nossa, aí já resgata aquilo que a gente tinha nos quadrinhos, sim, antigos, sabe? Sabe a sensação que eu tive lendo esse MSP? É. Aquele filme do... É que não tá vendo o título na cabeça. Aquele filme que é uma história do Stephen King, das crianças que saem pra procurar um corpo. Sei. Lembrou muito a aventura deles. Tem até na Vagalume, né, essa história, se não me engano. Eu acho que tem. Eu tô ligado. A sensação que eu tive, assim, é como se estivesse vendo aquele filme. Que é as crianças saindo numa aventura pra encontrar alguma coisa. No caso, o Floquinho. Uhum. E daí você você vê a aventura da turma em busca do Floquinho, você vê personagens ali que você faz uma ligação muito clara da turma do Bolinha e da Luluzinha. Uhum. Turma do Bolinha, que é os caras que roubam as bikes deles e tal. Os opressores. Puta, então, assim, eu acho que eles escolheram roteiristas e cartunistas certos pra fazer. Cada Graphic MSP tem uma carga emocional muito grande, tá ligado? É, como o Sidney Guzmán falou pra gente, né, que ele escolhe a dedo exatamente qual o cartunista que vai fazer cada uma das MSPs. Ele que verifica se o traço vai bater com o roteiro que eles estão pensando, ele que vê os roteiros e tudo mais. Então, tem um cuidado filha da puta por trás de tudo pra sair histórias fodas. E interessante que antes o Graphic MSP, até o Sidney falou pra gente, que o Graphic MSP era pra ser, acho que, 3 ou 4 edições só. Era pra ser coisa pouca. Era pra ser uma de cada personagem. Só que daí teve um sucesso muito grande, principalmente Astronauta e o Turma da Mônica. Tem do Piteco e o também, Bidu, né? Também, né? Tem do Piteco. Do Piteco é legal pra caralho também. Só que do Piteco é... Eu sinto no Piteco uma pegada bem indígena também, sabe? Sim, é, aquela coisa levou pro das negócio. Das aldeias do... Homem primata, né? Não é indígena, aquela coisa primata mesmo. É que é bem semelhante também. Porque tem o curandeiro, tem, sabe, sim, toda aquela... Tem também o da Turma da Selva, né? Tem o Turma da Mata. É, Turma da Mata, mas se eu não me engano é Turma da Selva que saiu eles falam. Saiu esse ano. Não sabia. É tipo uma guerra, tá ligado? Esse ano, não sei se foi ano passado na Comic Con junto com o Louco ou esse ano. Não, agora não comecei a ver. Saiu antes do Louco. Saiu antes do Louco. Ah, não. O não. Louco é mais novo. Tem os do Bidu que eu ainda não li, mas também falaram que é de chorar, tá ligado? Já é filosófico. Na verdade, normal. O Bidu acho que vai sair o segundo faz pouco tempo também, que até o Sidney falou pra gente. Uh-huh. E o primeiro é esgotado. Não acho, tá ligado? São revistas, assim, que vale muito a pena você ter e guardar, porque se você não tem nenhum gibi da Turma da Mônica, você vai conseguir ter esses aí e mostrar pros seus filhos o quão profundo é a Turma da Mônica, sabe? Sim. Só que vale a pena falar como que começaram essas edições especiais da MSP, né? Porque, na verdade, era tipo aqueles almanacões da Turma da Mônica, lembra? Sim. Com várias histórias. Sim. Então, eles chamaram vários artistas pra fazerem histórias curtas de cada um dos personagens pra fazer um almanaque. Uhum. Pra 50 anos de carreira do Maurício de Souza. Verdade, uma homenagem. Verdade. E lá, se não me engano, acabaram lançando 3 desse. Eu Aí lembro. Ficou tão bom que eles acabaram soltando... Mas não eram historinhas. Eram só artboards. Também teve história. Eu lembro de livros com artboards e cada artboard era um cartunista que tinha desenhado, tá ligado? Mas se não me engano, teve histórias assim do tipo tirinhas, coisa bem curta mesmo. É, tirinha eu acho que teve, verdade. Mas o... Vamos ver aí até quando eles vão continuar com esses Graphic MSP. Espero porque, pô, por é do caralho, tempo. Do caralho. Pelo jeito eles vão continuar bastante porque tá fazendo sucesso. Pra ter esgotado já o do Bidu, não tá sendo mal aceito. Não é brincadeira. É que o Bidu também foi o primeiro que lançou, né? Então, eu não sei se eles têm reedições dessas revistas. Eu acho que não. Não eu acho que não vai ter também. Eu acho que não vai ter também. Porque é um negócio único, né, cara? Sim. É pra você comprar, sentir aquela carga de nostalgia fodida, se emocionar mais ainda, porque eles... Como o Sidney falou, eles escolhem a dedo, o filho da puta que vai mexer com as nossas emoções, né, cara? E lança um negócio grandioso, tá ligado? Infelizmente, a gente chegou ao fim de mais um LocomoCast. Não, calma, antes de encerrar, eu posso fazer uma piada? Pode. Vixe, lá vem. Ele tava esperando desde o começo pra falar alguma merda. Vai, pode. Esqueceu, segue. Eu esqueci. Peraí. Oh, muito boa essa daí, Sueli. Não, é. O Cascão chega pro Cebolinha e fala: ô, Cebolinha, você come a selga? Ele. Não, pula. A palaplégica. A palaplégica. Puta que pariu. O Suede. Agora, não é essa piada. Como você tá dando risada dessa merda, cara? Ah, é o Suede, não tem problema. Engraçado. Não. É porque a selga, a muda, a ele não, ele não vem em sexto. Ele não vem em sexto naquele quadrinho da Magali, pois mas é. Acho engraçado essa porra. E primeiro que selga tá errado, caralho. A selga. É, tem R cego agora? É não, mas serga. O Cebolinha serga. Entendeu errado. É, e você também. Não, piada é boa. A piada é uma bosta. E você tá dando risada. Nossa, você tá presente espiritualmente pra contar piada bosta. E chegamos agora ao fim de mais um Locomocast. Um Locomocast foi bastante informativo esse Locomocast, hein, cara? Sim, pra caralho. Foi divertido. Foi muito bom. É legal a gente deixar aí também as nossas recomendações, principalmente, eu acho que, principalmente do Graphic MSP, mas é claro que releia as historinhas do Turma da Mônica com o seu olhar de hoje, né? Sim, pra, com a sua vista de hoje. Pra ver qual, o que você vai entender hoje sobre Turma da Mônica. Novamente, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Nos dê 5 estrelinhas. Esse é o nosso pagamento. Isso é o que nos deixa felizes. Isso é o que faz valer a pena toda a ralação, todo dia até as 3 horas da manhã editando podcast. Às vezes até as 4. Às vezes até as 4. Às vezes nem dorme. Às vezes não dorme. E... é verdade, viu, gente? Isso é verídico. Não se esqueçam da promoção O Que Aconteceu com Lost Man. Morreu. Mandem e-mail para contato@locomotivo26.com.br. As 3 melhores respostas vão ganhar os kits do, com todos os HQs lançados até hoje, com a caneca do Locomotivo 26, com o CD da Vega, e a primeira, a melhor, vai ter a sua história novelada por nós até encontrarmos Lost Man de novo. E vamos agradecer àqueles que fazem a vida valer a pena, aqueles que ajudam colocando mais lenha. Colocando lenha é foda, né, cara? Colocando mais carvão. Colocando mais pau em vocês. Colocando mais carvão, vai, fica melhor. Na fornalha. Na fornalha dessa locomotiva, que são os nossos parceiros. Afinal, nessa vida, nós não somos nada sem os nossos amigos. Aliás, o que nós somos sem os nossos amigos, né? E vamos agradecer o primeiro parceiro, Conspiracast. Segundo parceiro, HQ. Terceiro parceiro. Parceiro é foda. Parceiro, tá valendo. Hoje tá valendo. Síndrome de Cebolinha. Terceiro parceiro, Kramalatos. Quarto parceiro, X-Infinite Games. Quinto parceiro, Clube de Oferta. Next. Acabou? E o sexto parceiro, Crânio Terror. Crânio Terror. É o mais novo, eu tinha esquecido. Sim, pô. E é isso aí, fica nosso agradecimento para todos. Estamos passando por mudanças nesse momento. As coisas no eixo. Estamos colocando a locomotiva de volta no trilho e vamos chegar num caminho, num destino muito bonito. Sim. E, bom, é isso aí, galera. E até a próxima estação. Tchau. Bye. Farewell. Um, dois. Fala, galera! Quero ver outra vez, velho. Que porra é essa? Se isso puder chamar host de outro podcast, tá ligado? Tá gravando de novo? Eu só acho que o Pedro Não, Pérez. Tô falando à toa aqui no microfone. Ô, oh, caralho, viu? Tomara que essa criança infarte. Crianças do calalho. Acho que a Magali é canhota, nas primeiras histórias o Bidu era cinza. É só uma curiosidade, o Bidu era cinza porque era publicado no jornal. Põe isso de estrega no final. Faz sentido. A franjinha era cinza, todo mundo era cinza, essa porra. A escala, não existe escala pantônica pra jornal. Ai, não, Sued, você não é daltônico, tá certo. Não existe escala pantônica pra jornal, Sued. Bom, é isso. Volta.